320, decimal 8. Ok, autorizado 360 para Guarulhos, via Absoluto 0 até Taubaté. Decola 110 para a direita, saída da El, lei da Bótila. Transponde 456, controle Salvador 1208, Xanay 6613. Xanay 6613, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Passará o Xanay 6613. Boa noite, azul 4980, ponto 0 da Amazônia. Guarda 90, mantém a posição. Mantendo, 4980. Confirmando 3178, tem livre pouso, não é isso, senhor? Afirmo, livre pouso, vento 1950 graus, 8 mais. Obrigado, 3178. Ok. Boa noite, Rio 5972, acione identificação. Desde a via chegada Bonf para 4.000 pés do QNH1020. Bom dia, chegada Bonf para 0040. Bono 970, após ITAP, prossiga via chegada Mari para 2.000 pés do QNH1020. Faz ITAP nessa via para 2.000, com 1.020, Bono 970. Sala 06, táxi à direita, chama o 211, só. 1978, autorizado táxi de Alfa Juliette, posição 1-1, 11. Alfa Juliette para 11, tá? 3178. No 970, autorizado final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Tá, opção estabilizada, 970. aos 08, chamo controle 120, deixa 8. 208, boa. Alpha 084, contact Heat 6 Century, 125, decimal 45, if unable, 126, decimal 85. 125 or 1685, boa noite, obrigado. Boa noite. Controle, boa noite, Azul 4980, cruzando, mil pés. Boa noite, Azul 4980, contato radar Subazia, saída Puca, para o nível 350. Via Puca para o 350, Azul 4980. E o 5972, desta via chegada para 2 mil pés. 72, desta via chegada bom, para 2 mil pés. Azul 5001, autorizado Guarulhos. Aerovia Pesulu 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5473, frequência do controle Salvador em 120, décima 8. Azul 5001, repito o nível autorizado do transponder. Azul 5001, cotejamento correto, reposto pronto para o pushback e acionamento. Geral 9973, boa noite, autorizado com fim, sério via Pesulu 10, após conforme o plano, nível 360. Saída da El, Leda, Motiva, pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5470, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Federal 9973, cotejamento correto, confirme o local de estacionamento. Ah, no pátio 3, senhora, na segunda posição, terceira posição, correto. Sim, sim. Reporte pronto para o chibeque de estacionamento, Federal 9973. Boa noite, Azul 419, funcionando para o Léo, confirmado. Azul 4959, boa noite, confirma o nível solicitado. Sim, autorizado, Ilhéus, via Golf 677, após conforme, plano, perfil de saída coral, decola pista no zero, curva direita. Aciona o transponder 0264, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. No 4-0, decola da passeira, 1-0 com curva direita, precisa corar, após decolar com a controle em 208 e 02, né, 4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- pronto, vai. Sim, já parte pronto para o feedback e acionamento. Depois será, obrigado, senhor. 4-4-4-4. Fala, por favor, boa noite, boa noite, 88, Leão. Boa noite, 88, boa noite, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. De Alfa, boa noite, Juliette, 88. Salvador, boa noite, Azul 2774 com informação Alfa para Porto Seguro. Azul 2774, boa noite. Autorizado, Porto Seguro via Golf 677, após conforme plano, nível 160. Saída coral, decola pista no zero, curva à direita após, Aciona o transponder 0260, frequência do controle Salvador em 120.8. Autorizado 00 Golf 677 para Porto Seguro, saída Coral, pista 10 com curva direita, transponder 0260, 120.80 é o controle. Azul 2774, repito o nível, foi autorizado? Nível 160. Cortejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Confirmando o local de acionamento, parte 3. Afirmativo, reportarei no parte 3. E o 5972 autorizado final e LS X-Ray. Pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final da LS X-Ray da pista 10, reportaria estabilizado no localizador. E o 5972. Bono 888, ingresso, parte via Juliette, posição 06 indicada. 06, Juliette, Bono 888. Azul 4980, chama o centro Recife, 125.45, alterne 126.85. 2545-2685 ou azul 4980. Boa noite, obrigado. Boa noite. Zero, solo, zona meia, direito, 211, solo. Direita, 211, confirma. Afirmo, 211. Obrigado. Salvador, boa noite, bom 970, livrando. Bono 970, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette, 02, 970. Azul 5001 autorizado, pushback acionamento 09, chame pronto para o táxi. Posição 5, 3, 3305. Aguarde o ingresso do Boeing da Gol no pátio principal para o 02, é o pós autorizado. Reporte pronto para o táxi. Vai aguardar a porta autorizada para o 02. Olha isso, para a pessoa. Estabilizado, localizador, pista 10, a pista, a vista. E o 5972, chama a torre Salvador em 1-1-8, decimal 95. Obrigado, amigo. Sim. Torre Salvador, boa noite, Rio 5972, uma milha de externo. Se 5972 autorizado pouso, pista 10, ventou 50 graus, 8 nós. Autorizado pouso, pista 0, Rio 5972, baixou e travou. Azul 5001, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via táxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1-1-8-95. Ajuste 1-0-2-0. Ok, até o ponto de espera da pela Índia. 1-0-2-0, Azul 5001. 5972, solo de 23, taxa direita, 1211, solo. 1211. Rio 5972, boa noite, autorizado táxi Alfa Kilo, faixa 3, posição 07. Alfa Kilo, faixa 3, posição 07. Rio 5972. 3305 para o táxi com 167, 167. Temos aí 4 horas, alterna Fortaleza. A 3305, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste no 020, bom voo. Pista no 0 via Índia, 1-1-8-95, 1-0-2-0, 3-0-3-0-5. Azul 4959 para o posto da terceira meta. Azul 4959, entre coordenação de solo e foi, informa o banco 767 da Rio, ingressando no pátio 3, via Kilo, posição 07 indicada para o mesmo. Matheus, para frente do banco, emissão 4 coordenação, Azul 4959. Está pronto, senhor. 600 autorizado, aliás, decolar, vento 1,60 graus, 8 nós. Linha LED colar na 1025000. 313, aguarde a passagem do Airbus da retaguarda, após autorizado, reporte pronto para o táxi. Bem, Márcio, aguarde a retaguarda, após iniciar, passa pronto para o táxi. E o 5972, fique atento à TR da Azul, efetuando o PUT no pátio 3, em coordenação, por gentileza. Manda livre de colagem da 1050. Ah, sim, o livre de colar. Azul 4959, 72 a bordo, 2 horas e 50, alterna Salvador. Azul 4959, autorizado táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Autorizado táxi, reporte para o pátio principal, azul 4959. 3305 autorizado, né, Matheus 0. Valeu, Matheus 0, 3305. 001, decolagem 29, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Quando pronto, livre decolar, 150 graus, 8 nós. Livre decolagem, 1-0, 7-3-0-5. Nossa, saída da El, boa noite. Boa noite, Azul 5001, está em contato radar, subavia, saída da El, ao nível, para o nível 360. Saída da El, via 360, 5001, Azul, obrigado. Xanermia 313, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1-18-95, ajuste no 020, bom voo. Bem ativo o táxi, quando espera no 0, quando vai, e pronto, 295, muito obrigado, querido, bom trabalho, boa noite. Azul 4959, siga depois da Avianca até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia. Quando pronto, torre em 1-18-95, ajuste no 020. 020, segue a Airbus da Avianca, quando lá... Quando o cara está com a energia, tem uma torre de uma noite, de azul 4959, obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite, bom voo. Azul 2774 autorizado, puxa bem questionamento, repasse pronto para o táxi. Posso abrir o táxi? 2774. Salvador, boa noite, 6313, pronto, posso esperar no 0. Xanar, 6313, autorizado alinhar e manter, puxando o 0. Me mantém, 6313. 3305, decola os 30, controle 120, decimal 8. 1308, obrigado, boa noite. Confirmo quando alinhado livre decolagem, vento no 60 graus, 8 nós. 5, boa noite. Boa noite, TAN 3305, contato radar, subavia saída Puca para o nível 330. Via Puca para o 330, TAN 3305. Vento no 3. Salvador, boa noite, Azul 4957, quanto espera da 1-0 para trás? A gente observa a corrida da 1-0 da após ali mantém Azul 4959. Após o Xanera ali mantém na 1-0, Azul 4959. Brasil 2774 para o táxi, alternando Vitória para 3 horas de autonomia, 70 a bordo, 70. Centro Azul 2774, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1-18-95. Ajuste no 020, bom voo. De ponte para 2795, chegando no 5. 32, controle 1-20, decimal 8. 08-63-13, boa noite. Azul 4959, quando pronto, livre decolagem, vento no 60 graus, vento dos anões. Pronto, livre decolagem, Azul 4959. Antena 6313, radar contact climb via the departure to hook level 360. Hey, clear up 360 via 6313. Salvador, Ocean 6313, request 1 bus. Salvador, boa noite, Penta 6313, you clear to fly direct leading intersection. Okay, you're gonna find out lead the intersection, should 6313, thank you. Boa noite, 68, acione identificação na proa de TAP, vista para o nível 060, QNH 1020. Proa de TAP, vista para o 060, 060, 020, gol, 080. Azul 4959, decola os 34, chama o controle 1, correção 1, 2, 0, 8. 2, 0, 8, azul 4959, obrigado, boa noite, bom trabalho. Fala do Rio 5974. Rio 5974, são todos. Autorização dentro da prova, 340, Guarulhos. Rio 5974, autorizado Guarulhos, via Pesulu 10 até Taubaté, após conforme, nível 340. Saída da El, Leda Motiva, pista no zero, curva à direita. Aciona o transponder 5505, frequência do controle Salvador, em 120, 8. Autorizado Guarulhos, frequência do controle Salvador, da El, Leda Motiva, virar 10, curva à direita, após. Transponder 5505, motor de saída 1208 e o 5974. 5974, com o treinamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Chama na porta para o posicionamento. 5974. Passo 2774 de decolar, ventou no 5098. Passo 2774. Decimal 25. 251, 3325, boa noite. Boa noite. Azul 2774, decola os 37, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, boa. Controle Salvador, boa noite, azul 2774. Boa noite, azul 2774, contato radar, suba via saída coral para o nível 160. Saída coral 160, via 2774. Seis zero cinco, chama o centro, Recife 125, decimal 45, Alter 126, decimal 85. Chama de centro Recife 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 2545, 2685, obrigado, boa noite. Boa noite. Puxa, né? Boa noite, bom 9, 3, 4, autorização Maceió, cliente da Bravo. No 1-1-34, boa noite, autorizado Maceió, aerovia conforme o plano, nível 350. Perfil de saída Puca, transição Aracaju, pistuna 0, primeira curva esquerda. Transponder 5511, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Voo 1-1-34, autorizado Maceió, conforme o plano, 350, Puca, Aracaju, decolada 10, curva esquerda, 511-208. 1-1-34, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará. TN-6224, controle? Chega. TN-6224, após estado texto da via chegada para 2010, autorizado final, ILS X-Ray, pistão 0, reporte estabilizado no localizador, e o QNH continua 1-0-2-0. Após staff desce via chegada, autorizado ILS 6224. Boa noite, passageiro do 2224. Foi pro ITI, tá pra interceptar a chegada Mari, que é legal no 020, reporte no ponto e da descida. ITI, chegada Mari, 2224, obrigado. NS6313, contact headship 103.125.1, if enable 133.25. You can check now 125.1, enable 133.25, 6313, bye bye sir. Bye. Descida, passaria 2224. 2224, desça nível 070. 070, 2224. Oi, Salvador, eu acho 2774. Na possibilidade de coordenar com o controle de Deus, após coral, voar na Raíra? Raíra, aguarde, azul 2774. Aguarde, senhor. Desça para o nível 050 e reduza para 2209. 050, reduza para 2209, boa noite, 68. Autorizado o táxi e decolagem pistão no zero, decola pro Açu e corredor Axé. Acione seu código padrão e o vento é 1,50 graus, 1,09. Teste confirma. Dessa vez chegada para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizando o localizador. Via chegada 2000, estabilizado no ILS da 10, 07, 23. Libera o Guardião. Arriba decolagem, Guardião 06, Proa Sul, vento 150 graus, 109. Iniciado. Torre Salvador em 1, noite, sou decimal 95. Lata 95. Noite 68, desta via chegada para 3.000 pés, General no 020. Via para 3.000, com 020, boa noite, noite. Sideral 9973, autorizado. Feedback acionamento, reporte pronto para o TAC. Reporte para o TAC, 9973. 30, limite ao localizador. Esquerda para 030, boa noite, melhor de data localizador. Torre Salvador, 62. Saredo 2224, desça para o nível 050. 050, 2224. Controle, boa noite, o Guardião 06. Guardião 06, boa noite, prossiga visual, litoral sul, reporte o traverso para Aura Barra. Sete. Sendo acionamento, estamos prontos para o pushback. Sente autorizado o acionamento na posição, chamei para pushback aqui o... Por trás, autorizado na INS, tem que ver, pelo zero, boa noite. Chama de repouso, né, a 2-4. Liga em pouso, 1-4-0 graus, 8-9. Autorizado, LSX-Way, gol 1723. 723, chame torre, 1-8, decimal 900. 1895, obrigado e boa noite. Controle coordenou, Raira, para o Azul 2772. Doutor, boa noite, gol 723, passando linha Serra, está visual, bateu sua mão. Colo 723, continua a aproximação, vai atualização em pouso. Guardando, 723. Meia 224, solo os 48, táxi à direita, 1-2-1-1 no solo. 2-1-1. Nossa, 24 votos, autorização de pushback. Qual é o Xanem 6224? Xanem 6224, estão autorizando o táxi Alfa, reporte antes da pessoa direct. Alfa, reporte antes. Sério, gol 76. Obrigado, boa noite, noite. Boa noite, 168, chama em torno, no 9, decimal, 95. 95, boa noite, boa noite, boa noite. 2774 foi por onde, Raíra? Por onde, Raíra, 2774, sobrevindo a nível 1, 80 de final. Ingressos viagens, posição 0371. 10 para 0371. 2774, confirma a razão que pega na subida? Vira 703. 703. Apenas para informação, informa tráfego 12 horas, 12 milhas. Mesmo rumo, cruza nível 130 em subida, para nível 140, um ATR-72 da companhia. Controle, 06. 06, controle. Tá, já falta a fora da barra, tá, estamos cruzando da barra em todos os cantos. Vai ser que o litoral, vai ser mais um outro avião de setembro, com mais informação. Boa noite, 68, chame torre 1-9, decimal 9-5. Gente, o guardião 06 autorizado frequência ali para o cruzamento da Bahia. Saiu 2224, desça via para 2000 pés. Autorizado final ILS, X-ray, pistão no zero, reporte estabilizando o localizador. E até 2000, autorizado ILS, X-ray, 2224. Apenas confirmando, 02 a bordo? Afirmativo. Autorizado o táxi, a parte 1, táxi Índia, ponto para piscina 0, tímetro 2, Salvador, 1-1-8-9-5, ajuste o tímetro no 0-2-0. Tive táxi em frente até a parte principal, ponto para Salvador, 1-0-2-0, Salvador, 1-0-2-0. Tilo, realmente agora a gente está sem indicação do modo chat. Ok, obrigado. Juliette, bom, 723. Gente, mantém posição de Juliette no 723. Ok. Para Salvador, boa noite. Boa noite, 68, vamos dizer a foto. Troca. Bom, 868, estou autorizado o táxi Alfa, reporte antes da sua Juliette. Alfa antes da Juliette, boa noite, noite. Do 4959, passando agora a posição Coral, Aguarde ainda para chamar o controle de ideal já coordenado com o mesmo. Autorizado o pushback sem contato. Gol 9723, está autorizado ingresso de Edge, posição 04. Direto para o 4, contato 23. Autorizado a linhagem de colapso 1-0, vento 1-5-0, graus 8 mais. Bom, no 868, ingresso direto, posição 07. Juliette para 07, boa noite, boa noite. Interceptando o curso localizador, passaria do 2224. Para 2224, chame torre 118-295. 295, obrigado. O Salvador, muito boa noite, eu passaria 2224, estabilizou o final e ele é. Identificação via chegada Mário. 55, Mário. Aguarda. A 9973 decola 56, controle 120 decimal 8. 08, obrigado. Controle federal 9973, boa noite. Federal 9973, contato radar, soltar nível 360, via Léo. 360, posso valer? Está 10-2-2-2-4. Pós 2000, pós autorizado, Leda. Leda, tá bom, 9973, obrigado. Mas para a descida azul 49. É coordenado com o ideal já o nível autorizado para a descida azul 4959. 5974, está autorizado o táxi, Apache 1, táxi Índia, com espera para 10, chama em Torre Salvador, 118, direção 95, pode descer o altímetro 1020. Gol 1134, após a passagem do tráfego da Rio, retaguarda está autorizado. Se tiver funcionamento, manda pronto para o táxi. Faz a passagem da Nova Rio, está autorizado o funcionamento, já para o táxi, está na hora de chegar. Salvador, muito boa noite, o Azul 2713, cliente da Reclamação Bravo. Boa noite, Azul 2713, apoio de bons para interceptar a chegada a bons, está em contato radar. 5 milhas após ingressar no terminal Salvador. Quem legal no 020, reporte no ponto de descida. Ok, na proa de bons para interceptar a chegada a bons, chamará com a para descida, Azul 2713. Passarelo 2224, solo 01, direito 211, João. 211, obrigado. Em 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 251-3325, 9973. Está finalizado. Alfa Kilo, Pax 3, 4 Romeo, 2224. Aí, 5972, autorização Galeão, nível 400, centro, informação Bravo. Dia 5972, não possui o seu plano, tem emoção de poder tirar isso. Sinal 72, o Saulo voltando? Prossiga, escuta. Poderia confirmar o horário do OBT? PT seria 0130. Gente, graças.